Antes da gente estar tocando essa música, uma coisa que a gente não pode deixar de falar, a Bíblia fala, honra quem honra. Isso tudo que a gente tem hoje aqui foi uma plantação que hoje a gente está colhendo. O gospel foram pessoas que tiveram uma visão de Deus, que plantaram. Talvez você que esteja aqui hoje é um fruto, seja um fruto desse trabalho, dessa visão que Deus deu. E a gente não pode deixar de citar duas pessoas que Oficina G3 deve muito, como ministério, como banda hoje, que é o apóstolo Estevão, é a bispa Sônia. E a gente fala isso de todo o coração, também agradecendo a igreja no todo, a vocês que estão sempre onde a gente está, onde a gente vai, vocês estão junto com a gente. Então a gente quer agradecer a Rede Manchete, a CCM, toda essa galera que deu uma força pra gente. E eu quero dizer algo pra vocês. Esqueceram daquele que um dia esteve entre nós e que veio cumprir, segundo já estava escrito, nasceu. derramou, oh, oh, oh, oh. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Tá lindo. Seu sangue lá na cruz derramou. Estivesse em nós.